Paulo, Salvador, 5972 da Rio, com 3 a bordo, 3 horas e 30, alterna Guarulhos, nosso táxi, por gentileza. Rio 5972, táxi via parte principal Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 3, um bom voo, fique apenas atento na nave da Gol, parqueando no 04. Aviso ao aeronave da Gol, nossa frente está autorizado, táxi, parte principal Índia, no ponto de espera chama 1895, avistado 10 no 3, 5972. Boeing 767 has started behind you, please set up and push back to port by 4 text. Salvador Azul, 4959, número 2 de despacho, aeronave da Rio já autorizada, não me escuta, perdão. Azul 5001, portão 8 autorizado, reporta TED. Autorizado, puxa de salário, poderá 4500. Ocean 6224, please set up and push back, report to Air Force TED. Porta Air Force TED, 6224. Decola da 10, 5972. Azul 4959, na escuta. Prossegue. Ordene para a equipe de solo se tiver condições de realizar simultâneo para a nave da Rio, autorizado. Caso negativo, assim que a mesma liberar, inicie e reporta a tarde. Sente, vai fazer simultâneo para a Rio, Azul 4959. Good evening, Europa 0840, formation Bravo, parking 11, and we'll be ready to Madrid in 10 minutes. Europa 084. Decolar 232, controle 119, destino 819. 19810, segue no nave da Avianca Frente, via parte principal Índia, ponte de espera torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 3, um bom voo. Azul 5001 para o táxi, estacionamento na frente, 4 horas e 45, 115 a bordo. Azul 5001, inicialmente eu tô através de portão 62, aguardando para prosseguir. Boa, 6-4, I like a taxi with you. 84 souls on board, and it was 1 hour and 45 minutes, and the vehicle started. Ocean 624 taxi via India to route point runway 10, route port tower 118, decimal 95, 18-1013. 118-95, thank you, lady. Have a good day. Thank you. We've been calling, we're on the ground at Salvador de Bahia. We've been calling ground 219 and tower 183 and 186 and no answer on any frequency. We contacted tower around 118 this month, 95, okay? 118, 95, thank you. Tower Kanawa Ocean 62, oh sorry. So far, Ocean Kanawa 0, good evening. Ocean 62, so far, good evening, clear with your lineup and takeoff, runway 10, 130 degrees 07 hours. Line up, takeoff, Ocean 62, so far. Runway 084, good evening, contact ground 1-1-1. 1-1.1, you're back here. Bravo information, please to Lima Echo Mike Delta. Flight level 370, runway takeoff, runway 10, and left turn after takeoff, Momo, departure, Fruity transition, Foxtrot, Romeo, Oscar, Tango, India transition, intercepted via upper 019 after following a flight plan route. Salvador departure in 119.8 and Skok 5143. We got the information, Bravo to Madrid, initial level 370. After departure, left turn to Momo, then Frotti, then up to 19er, then flight plan route. After departure, 119.8, is walking 5143, Europa 084. Europa 084, correct, report 1 for the salad. Are you ready, Europa 084? Left turn to Lomok, Lima, Oscar, Mike, Oscar Kilo, is correct? Negative, Lomo, Mikey, Oscar, Mikey, Oscar, depart. Roger, Mike, Oscar, Mike, Oscar. Thank you, and then Frotti, thank you, Pasillo 84. Negative. 6224 airborne at 37, departure 119.8, nice flight. Thank you, have a good night. autorização, Maceió. Bruno 134, boa noite, Bravo, confere, Maceió, autorizado nível 350. Decola da 10 com curva esquerda no pista da saída Cuca, Jambo, Caju, intercepta Opozinho 17, segue conforme rota do plano de voo. Controle 119, décima 8, aciona 5145 no transponto. 2A350 para Maceió, decola da 10 com a esquerda, saída Cuca, Jambo, Caju. 198, transforma segundo 45. Saída poderia ser Puca Jambo Mike Charlie F. Bravo. Menor 00, boa noite, chegada Mari, desse mantenha 3.000 pés, ajuste 1.013. Ok, Mari, dia 3.013. Inicialmente mantém com o Cajão no Caju e após a decolagem mesmo irá solicitar o centro e voar direto o material. Sim, obrigado. Decolada 40, controle 1-1-9-8, grato e boa noite. Controle de Salvador, Rio 98-10, boa noite. Ajeito no zero, boa noite. Submatéria 340, saída da EL, vigilante. 340, saída da EL. É, possibilidade de voarmos Leda, da Predente, Predileda? Cruzado, Leda. Direto Leda, grato. Controle Salvador, portaria do 2224, boa noite. Ajeito 32224, boa noite. Autorizado chegada Mari, voo e ITAP da Presente, chama de EL de descida. ITAP da Presente, chamará no ideal. Oi, Timor, eu espero. 5001, 91, 10 graus, 089, autorizada do colégio 10. Autorizada do colégio, que são as horas, 5001. 25001, decolado aos 43, controle 119, decimal 818. Decimal 18, obrigado, boa noite, 5001. Boa noite, azul 5001, perfil da Elba. Azul 5001, no contato radar, subiu 320, saiu do Leão. 320 via da Elba, 5001. Controle Salvador, muito boa noite, azul 4107, descendo ao 150. 4107, boa noite, autorizado de chegada a Mário, diz que mantém a 4000 pés, ajuste 1013. 4000 pés, 1013, 4107. Controle Salvador, é o passaredo 2224. Descia. Pare de descida. Desça até 050. Autorizado 050, 2224. Estou no zero, curva direita na Pro 050. e se manter a 3000, ajuste 613. Posição esquerda, 050. Esquerda, 050, 4107. Ponto 07 vai seguir a 2320 da Sã, 15 mil na frente. Caju, frequência 8-0, decimal 3. 8-0, eu falo na hora, eu preciso ver. Vai ser Passando 2224, desceu para 70 metros, curva à esquerda na proa 045, limite ao localizador. Autorizado descer até 4 mil pés, ajuste 1003. 045, desce para 4 mil pés, 1003. Magnética 130 de Simbra, o ar de último vetor para interceptar. Cruzou o localizador, o limite agora é a magnética 130 de Simbra, aguardando o vetor para interceptar. Sol de Gol, 168, descendo para Roma, 70. 68, autorizado de chegada a Mari, vê se mantém 060, Vigilante. 060, mas chegada a Mari, boa noite. O 2224 da passarela deve manter 200 ou 180 nós? Eu vou dizer para a mínima limpa. Mínima limpa, ciente. O 224 deve se manter a 3.000, ajuste 1.013. 1.013, 200 para 3.000. Esta foi o intercepto localizador, complete sinal LS com estabilizado. Ok. Portaria estabilizada, 4107. Suas 224 para o localizador, cruze à direita, na proa 130. Desça para 2000 e informe o localizador. Já vou informar o localizador, descendo para 2000, curvando à direita, proa 130. Ponte para a Torre 1195, ajuste no 03, bom. Ponte 3, Então, Ponte para 1 no 0, chama 3295, Salvador, Bravo, Liberó, Passível, 84, uma posição de 11, waiting for Ponte de Estado. Liberó, Passível, 84, que estará pelo pushback, vai Ponte Vale, Fortex. Liberó, por Ponte de Estado, código Fortex, Liberó, Passível, 84. Prossiga. 202, controle. Prossiga. Operação para sinal de LSX Rei, pistão na 0, voe na proa 060, desça para 2000, informe estabilizado, ajuste 1013. Justo no 1013, desce para 2000, proa 060, Xenema 212. Pouso 4107, baixar trabalho. Lembrou. 3600, táxi via Alfa, reportando seu táxi 3 de leste para ingresso. Alfa vai reportando seu táxi 3 de leste. 3098, passo do leste, tem informação atual. Passo do leste, que está atual. 3098, autorizado de chegada a Mari, deixa se manter a 050, vigilante. 050, vigilante, eu vou 098. 1868, desça e mantenha 4.013, ajuste 1.013. 4.013, bom, 898. 134, boa noite, mantém pela esfera. Ah, mantém pela esfera. 152, boa noite, autorizado de chegada a Mário, desse que mantém o nível 060. 060, 3224, faça cimbra, complete final e alerta que se rei, turno 1895. Turno 1895, passando cimbra, boa noite. Sério, 2224, me escuta? Oi, Salvador, boa noite, é o passageiro 2224. A dúvida? Juliette, Azul 4107, sala 59, direita 1201. 201, ou 4107. Bravo, se possível, uma proa de bom 4, check-trem, autorizado pouso, pista na 0, vento 130 graus e 0 menos. 130 com 06, vem checar. Essa no parte 3, posição prevista 3 Romeu. Direto bom, me chamará no ideal, azul 2703. 0505 na escuta para copy. Autorizado Salvador, base naval de Aratu, destino, prossegue inicialmente 500 pés, decolagem da 1-0, curva direita, seguindo a linha do litoral sul, após prossegue coordenação, cruzamento final da pista 1-0, após direto Aratu, em coordenação com controle em 1-9-8, torre 1-8-95, aciona 0-1-2-2 no transpondo. E após o desvio, se possível, foi estátua. Sim, agora é estátua, então, após o desvio, tudo bom, noite, né, noite. Noite. O central é sempre correto, reporta como pronto para o táxi. Cidade 250 mais. 250, 3152. Passarelo 2224, boa noite, táxi de Alfa, aqui no pátio 3, quando lá fica tentando sinalizar, por posição prevista 4 em Lima. Alfa, Silo, pátio 3. Europa 084, taxi via Manhattan, taxiway India, until route point 1810, route point tower 118.95, 1810.13. Roger, clear to taxi via Inner and India, at Holy Port 1110, Europa 084. You want us to change right now 118.95, correct? Contact to India, contact tower. At India, thank you, that's your response. Direto 2224, continua. de chamação? Afirmativo, mantemos na quilo. Pode prosseguir quilo, ingresso no pátio 3, condução prevista 4 Lima no pátio 3. Afirmativo, obrigado. 2013 com 1098. Quadro, pode prosseguir via Juliette. Só fique atento à aeronave da Europa já taxando no pátio principal, que é mesmo vai prosseguir pro ponto de espera. Afirmativo. 6212, estabilizado no localizador. Chilena 212, completo final e LS Observation, a torre 1895. Não, torre 1895, obrigado, vamos lá. Salvador, boa noite, você era 01, Tamati, Mateus 50, solicita descida. Sério 01, autorizado chegada a Mari, o IPAP da presente, deixe mantenha 4.000 pés, ajuste 1.013. 4.013, IPAP 01. Controle Salvador, boa noite, voo 1134, decolado, 2.000 pés. Voo 1134, boa noite, submantenha nível 350, saiu da PUCA, vigilante. 350, PUCA, quando possível, coordenar a programação. Tarde. Controle Salvador, 1273, ideal de destino. 2793, desse mantenha 050. 050, tudo certo. Toto 959, controle. Você 14959, passando coral. Serviço já terminado, mantenha 140, chama o controle Ilhéus, frequência 1201. 1098, desse mantenha 2000, cruzado final e LS Activei, pistão na 0, fala no localizador. 2000, ataca no localizador, voa na 098. 3152, desse mantenha 3.000 pés, ajuste 1013, redução para 2209. Sala 08, direita 121, né? Sim, ó, 1134. Como está? Brasil, ajuste de avião, 59, segundo eu, para transição, pessoal. Good evening, mantém holding point 1110. Mantém holding point 1084. Está 8, me escuta? Salvador, boa noite, 68, passou em dessa. 8868, boa noite, vento 120 graus, 069, autorizado pouso 10. Ele pousou 10, boa noite, 68. 1-2, Lima na Fox. Posicionar 6212, start via Alfa, Kilo, ingresso no pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Upon 084 airborne at 13, departure 119 or decimal 8, next flight. 119 8, thank you, departure 84. Departure 84, good evening, tell me to Momo. Roger, Foxtrot, Roger, maintain level 370, mark the path. Roger, our clearance was proceeded to Momo and then Frotty. Initiate the proceed to Frotty from now, proceed to 8-4. Yes, to send by coordination. Oh, yeah, go to Momo, pass 0-8-4. 001, iniciou só para aproximação, vai seguir o 2220, passando o marcador estranho. Está reduzindo, 01. 02, só confirma a sacra level. The one request for level 350, we have to have it today for 37, a partir de 8-4. Now leaving 1700, Europa 084, and requesting 350. 350, okay, standing by. Europa 084, vector to avoid traffic, turn the right and heading 350. Heading 350, 084. Silano Bridge. Calibrano, con 0-9-2. Thank you, Grant. Autorizado, coisa no zero. Tem livre de portar no zero, tá presão, chegou pra cima, obrigado, senhor. Jet, portão 02, gol 1092. Eu dou essa série 01, visual. Sim, com ponto final, ILS XA, chama a torre 1895. 1895, 01. Sou 01, visual, vamos lá. Sou 01, boa noite, continua a aproximação, agora autorização de pouso, ajuste no 013. 01. Controle o azul 713, um leve desvio à esquerda aqui. Duas milhas somente, ok? Para ter a formação. Azul 713, passo estabilizado. Ok, está autorizado o procedimento e formará estabilizado. Azul 713. Eu vou fazer o espaço de 350 e flagra o cifra aqui. Eu pronto em 350, 084. 1098. 02 ao portão, 1098. 02, tá. Divino 52, salas 17, direita, 121 um, decimal, né? 121, 173, 152. Paulo Salvador, boa noite, 131, 523, se escuta. 3152, boa noite, táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette para 083152. Estabilizou o azul 1713. Azul 1713, completa agora com a torre, 1895. 1895, boa noite. Só 27113, uma boa noite, estabelecimento. 2703, boa noite, continua a aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 013. Guardando cristalito no 013, 827. Agilizando manobras, falou de 2-0, reporta livrando no hotel. Chamar livrando o hotel, estacionar a frequência livre por 001. 01. Sete, um, três, cheque trem, vento 120 graus, 07 nós, autorizado pouso no 01. Baixou e travou, livre pouso no 027 no 3. Center 12545, Center 12685. The 12545, if unable 12685, we're up at 084, climb in 350. Só na identificação. 06-06, recebe contato radar 72 minutos do Oeste de Salvador. Boa Mari para nos aceitar a chegada Mari. E no ideal de descida, desce até o 050. Na identificação, desce até 3 mil pés, ajusta no 0 no 3 para o handicap. Desce até 3 mil pés para o handicap, azul 6908. De Alfa, quilo pátio 3, atento ao sinalizador. Pátio 3, 127. 713 já avistou o sinalizador? Agora sim, acabou de chegar. Obrigado. Área 01, prossiga, pronto, tá? Tente, táxi autorizado até o hotel. No hotel, chame a torre 118 decimal 95 para ingresso de decolagem. Passarelo 2228, Bravo, confere, só um estetoscópio, prepara a sair da árvore, Alepa, aguardando. Obrigado. Número 908, redução 2009. Exigindo para 2009, número 908. Poxa, aérea 01, pronto para decolagem?